Santo! Este lugar está cheio da unção de Deus. E aqueles que quiserem realmente vai sair daqui impactados com esta unção. Quem quer, levanta a sua mão aí em nome do Senhor dos Exércitos. São 100 anos de Pentecoste no Brasil. Oh, aleluia! Eu sinto o peso da glória de Deus. Tem uma nuvem lá do céu que está parada aqui. A chuva de milagre vai descer. A cachoeira de poder eu já começo a sentir. É a unção de Deus que está presente aqui. Posso ver. Deus. sentindo aí, levanta a mão. Porque onde a unção de Deus chega, todo mal é expulso.